falando, porque lá tem mercado financeiro. Eu não, aí pra cabeça baixa. Eu achei doido. Grava aí. Grava isso. Coloca no podcast depois, tá? Divergências na banda. Divergências na banda, briga. Crash no churrasco. Isso aí, eu fiquei com vergonha. É a primeira entrevista que eu começo já numa situação meio constrangedora aqui, porque eu tô no meio de uma briga interna do churrasco aqui. A banda inteira brigando, a banda inteira. Muita gente, o couro tá comendo solto aqui, polícia chegando e tudo. Cara, eu dizia Charlie Brown Jr., chame seu cachorro, sua mãe e sua sogra. Traga todo mundo, o couro vai comer. Grandes versos de Chorão, né, gente? Chorão é uma... O poeta Chorão. É verdade. Grande Chorão. É verdade. Mas aqui não muda de assunto, não, Marcelo, porque o assunto aqui é a briga nossa. Eu acho que isso deve servir de exemplo para outras bandas, porque algumas pessoas acham que a gente tem que ficar limitado àquilo que a gente ensaia e tudo mais, mas eu acredito no flow. O Tino Black MC, toda sexta-feira debaixo do viaduto, a galera chama de flow. É seguir a vibe, ou no português, seguir a pegada. Fazendo link com o grande coletivo BH, a gente tem que seguir a pegar no momento, sacou? E aí a música sai praticamente a força, né, cara? É um nascimento a força do palco. A gente sente a pegada do público e a música nasce a força. É isso aí, cara. Galera, bem, agora Marcelo me convenceu. Pera aí, vamos dar um abraço, Marcelo. Dá um abraço coletivo aqui da banda. Ouve os a tapinhos. Banda não vai acabar por divergências musicais. A gente tá abraçando aqui porque essas divergências acontecem, entendeu? Esses trocadilhos me cativaram. Galera, o churrasco é um projeto de momento. Quem tá no show viu, quem não tá não viu, não vai ver nunca mais. Por quê? É porque a gente quer, hoje em dia, com a globalização, com a internet, com a velocidade da informação, a gente vê que assim, tem tanta coisa que se perde no ar, entendeu? Então os detalhes tão pequenos de nós dois, as pessoas não preocupam mais com os detalhes tão pequenos de nós dois, já diria o grande rei Roberto Carlos. Aí o que que rola? A gente quis fazer um negócio minimalista, entendeu? Um negócio ali minimalista, surrealista, barroco, naquele limiar ali dos três movimentos. Aí a gente reuniu, saca? Eu e Marcelo Santiago, arroba meio desligado, desculpa a propaganda. Aí a gente reuniu e resolveu... Ninguém sabe o que são vocês, né? Aí a gente resolveu fazer esse projeto, sacou? Muito ambicioso, sacou? Muito ambicioso mesmo. A gente ainda tá trabalhando, a gente tá com esse projeto aí, eu e Marcelo e eu. E a gente tá trabalhando forte pra ser uma das maiores bandas do Brasil. Quem sabe, né, Marcelo? A gente tá trabalhando muito mesmo. A banda começou em janeiro. Hoje é dia 2 de abril, a gente fez um ensaio. Estamos levando a sério, total. Só a gente tá trabalhando no conceito primeiro, que é a parte que demanda muito trabalho. A banda é uma banda conceitual, então, pra que ensaio? Entendeu? A gente tem que definir o conceito muito bem primeiro, né, Marcelo? Resumindo, o churrasco é aquela coisa que acontece naquele momento e que ninguém mais vai sacar, entendeu? Por exemplo, mesmo quem ouviu pela Rádio Paraná não vai sacar qual é a vibe, porque não viu o Alfredo, baterista e piadista entre músicas, sair correndo do palco depois do show. E não viu também o striptease no palco e tudo mais. São coisas que fazem parte da performance, porque é muito mais do que a música. Gente, é porque deixa eu explicar, sabe? Eu fico meio constrangido e tal. Mas é o seguinte, é porque eu sou um pouco sexy demais. Aí, as pessoas, a plateia, fica pedindo pra eu tirar a camisa, saca? Só que eu sou um baterista que eu não gosto de tirar a camisa, saca? Recatado mas, de família. É, eu sou recatado de família, só que eu não comi carne ontem, foi sexta-feira santa, agora já é sábado de aleluia, eu vou comer carne. Já rolou o churrasco. Já rolou o churrasco, sábado de aleluia. Aí, então eu sou meio recatado, então eu, assim, o máximo que eu fiz foi abrir três botões da minha camisa. Mostrar os meus pelos do peito e foi super sexy, a reação foi super positiva e tal, a gente amou, a galera amou. Eu amei, né? Eu também amei. Muito amor. Churrasco é amor, porque carne é amor, gente. Ainda mais com um coraçãozinho de galinha, é um amor. E quem acessar churrasco.fosters.com.br pode comprar as camisas de churrasco é vida. Que resume muito bem o que a gente pensa. E resume muito bem o que a gente pensa e resume muito bem a banda. Porque churrasco é vida pra eles. É essencial pra vida humana, entendeu? Você que não conhece, tem que vir no show. Porque não adianta você acessar o myspace.com/churrasco, porque não existe. Entendeu? Não tem nenhuma música lá, não tem nenhum registro. todo registro é feito ao vivo. Pra que fotografia, saca? Fotografia é um relato efêmero de memórias, de memórias, de memórias. Eu já te vi um poeta aí, sei lá quem falou isso. Então, na verdade isso é um ditado tailandês. Ah, obrigado, Luiz. Então, aí é isso, sacou? Eu acho que quem tem que. Quem quiser conhecer o churrasco tem que vir ao show, não adianta. O próximo show. Posso fazer uma propaganda, Luiz? Obrigado. Não, o próximo show é dia 21 de abril na obra. Feriado de Tiradentes. Mentira, olha, você vai concorrer com o show da minha banda aqui no Matriz, cara. Olha que bonito, gente. Olha, concorrência de peso. Mas a gente vai trabalhar para que os horários não batam. Vocês, telespectadores do podcast, podem ir no... Áudio espectadores, perdão. Podem ir nos... dois shows, tranquilamente, que a gente vai reservar esse espaço pra vocês. Se não tiver transporte, sobe no churrasco móvel, que a gente dá carona. Ou no espeto móvel. É. Espeto móvel é bom, hein, galera. É uma delícia entrar no espeto. Eu recomendo, né? Mas é só a galera do churrasco. Galera, o show foi gravado. É, das duas que vocês tocaram hoje, o que vocês querem que a galera ouça novamente? Porque vai ter que rolar. É uma ordem, exigência minha. O que a galera vai ouvir de novo? Eu, particularmente falando, eu não sei o nome das músicas. É assim eu falar. Vai ser a primeira música, ou a segunda, ou a terceira? Não, a segunda não, porque a segunda foi uma interpretação livre, inspirada em Michael K., poeta e música daqui de BH. A gente fez uma releitura de Daft Punk, de Robot Rock, a partir do... as colocações do Michael K, que é um grande poeta, músico, compositor. Ok, mas beijo, Michael K, um beijo. Também não rola. Não rola. Essa aí a gente corta. Então, a gente tira as inspirações de Michael K de lado. Eu acho que pode ser a primeira, talvez. Não, é o seguinte, eu não sei... Pode falar? Palavrãozinho? Pode? Então, a terceira música, vocês vão prestar atenção depois na gravação, ela se chama Pau Duro. A primeira que é Pau Duro? É a primeira que é Pau Duro? Não, é... É, não, então, a primeira chama Pau Duro. E... porque é esse estado de espírito que você se sente quando você ouve essa música, entendeu? Você se sente de pau duro. Como é uma banda conceitual, as músicas têm um nome de acordo com o dia. Por exemplo, hoje ela se chama Pau Duro. Amanhã, se a gente for tocar, por exemplo, a gente tem show fechado em Uberlândia, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, várias cidades relacionadas ao circuito. A gente está cheia, graças a Deus. A gente vai trabalhar mais e desenvolver conceitos, mas a ideia é que não é se fechar nessa coisa, ah, essa música chama isso, todo dia a gente quer passar a mesma mensagem. É, não. Hoje ela é pau dura, amanhã ela pode ser... Broxeia, amanhã pode ser broxeia em geral. Mais amplo ainda, entendeu? Sair da esfera sexual. É. Ah, entendi. Sair da esfera sexual e chamar... Tijolo. Tijolo é um bom nome. Ou se não, por que não? Picolé de arroz. É um bom nome, picolé de arroz. É isso, entendeu? Churrasco é isso aí, é essa coisa... Efêmera. Essa coisa efêmera, essa coisa involuntária, essa coisa que sai. Então, vamos sair a força de... com uma música de pegada, sentindo a pegada do povo. Sentindo a pegada do pau duro do churrasco. Sente a pegada desse pau duro, que esse pau duro é bom. Valeu.